Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Great God! Live long and prosper. Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds. Cinéfilas, prezados ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o segundo episódio do Paranerdia, o podcast Paranerd. No episódio de hoje, o tema será os filmes mais nerds do mundo. Falaremos tudo a respeito da sétima arte, os filmes que os nerds adoram, filmes que falam sobre nerd, os diretores mais nerds, entre outras coisas. E, para contrariar a máxima que os nerds são pessoas que não gostam de ter amigos, eis que eu estou aqui com um amigo. Eu trouxe um convidado para este episódio. É Felipe Fonseca, autor do blog Pensão Renata e colaborador do blog do JC. E aí, Felipe? Olá, Alexandre. É um grande prazer estar aqui nesse segundo podcast do Paranerdia. E, novamente, né, como sempre, participar de um podcast com você é uma grande diversão. E espero me divertir muito e passar muita informação nerd para nossos ouvintes hoje. Fala um pouquinho sobre você, cara. De onde tu é, qual a tua idade, o que você faz? Eu moro atualmente em Atibaia, estado de São Paulo, né? Mas nasci em São Paulo, capital. Tenho 26 anos. Sou formado em cinema já há algum tempo. E trabalho como freelancer em quase tudo que aparece, na verdade. Vamos tentando ganhar um dinheirinho aí. Sou colaborador, como você disse, do blog do JC, o que tem sido uma grande alegria para mim. E também possuo o meu blog, que você anunciou, e é já há um bom tempo, inclusive, e também é uma coisa que eu gosto muito. E também, entre outras coisas, sou um nerd convicto. Passa o endereço para a galera. Site do fonseca.blogspot.com. Apareçam lá, acessem, deixem seus comentários, será um prazer. Ok, bom, voltaremos a esse tema muito nerd depois do quadro de e-mails do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá! Olha o correio! Olha o correio! You were young and your heart was an open book. You used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. E parece que a galera gostou mesmo do primeiro episódio do Paranerdia. Recebi 3 e-mails bastante interessantes. O primeiro deles é de Igor Moraes, o Spocur, do blog Tudo DVD. O e-mail dele diz o seguinte: parabéns pelo excelente podcast, Nerdmaster, realmente muito bom. Ouvindo, não pude deixar de constatar que também sou um nerd, apesar de as ciências exatas não serem as minhas preferidas, sou grande fã de alguns assuntos, precisamente como descreveu. No caso, adoro as coisas antigas, principalmente filmes e seriados clássicos, o que fica bem evidente em minha coleção de DVDs. Como não poderia deixar de ser, procuro saber o máximo possível sobre esses assuntos. Com isso, acabo decorando informações sem grande utilidade, pelo menos até agora. Como, por exemplo, sabia que a série de TV mais duradoura da história foi um faroeste chamado Gunsmoke, que teve 20 temporadas exibidas entre 1955 e 1975, com mais de 600 episódios, recorde que poderá ser batido caso Lei e Ordem, exibida pela NBC desde 1990, seja renovada esse ano. Caramba! De qualquer forma, sou obviamente um Trekker e adoro clássicos de ficção científica como Blade Runner e também Star Wars. Para encerrar, mais uma vez parabenizo pelo Paranerdia, espero que tenha uma vida longa e próspera. Obrigado, Igor. Espero também que eu consiga manter essa brincadeira desse podcast. O próximo e-mail é de Luiz Gustavo, que no Twitter atende por Luzerba, L-U-Z-E-R-B-A. Fala, Nerdmaster, meu nome é Luiz Gustavo, tenho 33 anos, moro em Campinas, São Paulo, e sou um nerd, confesso. Muito fã de Guerra nas Estrelas e também Jornada nas Estrelas nessa ordem. Gostei muito do primeiro episódio do Paranerdia, foi muito divertido. Achei muito interessante a forma espontânea como você deu andamento nesse cast. É sério, eu achei que ficou horrível, mas tudo bem. As definições e características de um nerd foram hilárias. E eu me encaixei em algumas, muitas delas. Apesar de não usar óculos e não ser feio, viu? Eu falei que tinha nerds bonitos também, são pouquíssimos, mas nós existimos. Eu e o Gustavo somos dois deles. Já virei fã, parabéns pelo excelente trabalho. Como sugestão, acho interessante colocar um tópico para comentar sobre coleções. Acredito que todo nerd também é colecionador de alguma coisa, mas principalmente de memorabilia relacionada ao tema em que é especialista. Bom, é isso aí, um grande abraço. Bom, pode deixar que eu vou deixar essa sugestão anotada, Gustavo. E quem sabe, eu já posso até fazer um Paranerd só sobre coleções. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Próximo e-mail, terceiro e último, é de Franco Vasconcelos, do acdcinema.wordpress.com, que é o Alguma Coisa de Cinema. Ele diz o seguinte... Fala, Nerdmaster, tudo bem? Espero que sim. Gostei muito do podcast, pois bem, há muito tempo sou considerado nerd. Das únicas coisas que você citou que eu não faço é jogar RPG. Nem sei como jogar, para falar a verdade, nunca me interessei. Quem sabe um dia. Costumo brincar que o meu cérebro é dividido em gavetas e que a gaveta maior é para os filmes. Meus amigos falam de um filme com um ator das características X e Y e eu, depois de um tempo processando, falo o nome do filme e qual o nome do ator. Eles ficam impressionados. Mas foram anos de dedicação, assistindo muitos filmes e estudando menos na escola. É, sou a prova viva que ser nerd não precisa ir muito bem na escola. Gosto muito de Star Wars, mas não sou um fanboy. Apesar que, depois de assistir o Star Trek, me interessei bastante pela série clássica, não as vertentes. Nunca tinha assistido nada de Jornada nas Estrelas, mas o filme de J.J. Abrams foi um ótimo começo, pelo menos eu acho. Parabéns pelo podcast, foi muito bom ser o primeiro. Abraços, Franco Vasconcelos. Franco também tem um Twitter, que é ACD Cinema. Procurem lá no Twitter e eu recomendo, que é um cara muito safo, fala muito legal sobre cinema. Também gostaria de agradecer às pessoas que fizeram comentários lá no cast do Paranerdia. Além dos supracitados Franco, Luiz e Igor, também comentaram Yuri Fernando, o cidadão que está a partir de agora responsável pelo layout do Paranerdia. Vamos ver como é que ele vai fazer essa bagunça. Maurício Mendes, também conhecido como Gadernal Generic no Twitter. Helena Souza, nossa maravilhosa fazedora de dicas, procuradora de dicas do blog do JC. Átila dos Santos. Pedro Henrique, também conhecido como Duck Mustaine no Twitter. Felipe Fonseca, também da galera lá do blog do JC. O Druid Elf. O Davis, muito conhecido cidadão do blog Collector Cut. Viltage, a fim de jogar. E também o Rafael Load. Muito obrigado a todos vocês que comentaram no meu primeiro podcast. Valeu, galera. Até a próxima. Lembrando que quem quiser mandar um e-mail com comentários deste segundo episódio, o endereço é castparanerdia@gmail.com. Curioso Nerds. Já que o assunto deste episódio é cinema, Então, aí vai uma curiosidade cinematográfica. Apesar de Hollywood ser a capital do cinema mundial, a produtora, o local de produção de cinema mais famoso do mundo, a maior produção de filmes em quantidade, público, popularidade e lucratividade é a Índia. O país possui uma versão de Hollywood chamada Bollywood, que fica em Bombaim. Lá são produzidos mais de 700 filmes por ano, e mais de 60% da renda produzida por esses filmes é pago em impostos ao governo indiano. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd de hoje, eu gostaria de recomendar um box de DVDs que se chama Quadrilogia Alien. Como o próprio nome diz, ele possui os quatro filmes da série cinematográfica Alien, ou seja, Aliens, O Oitavo Passageiro, Aliens, O Resgate, Aliens 3 e também Aliens, A Ressurreição. O box, além dos quatro filmes, possui ainda cinco discos de extras, um disco para cada filme, mais um disco especialmente da coleção. É um box lindíssimo em digipack com acrílico transparente verde. É realmente uma das melhores peças que tem na minha coleção e eu recomendo de olhos fechados. Começar esse Paranerdia, eu gostaria de falar a respeito dos diretores nerds. Quais são os diretores de cinema mais nerds que tem hoje em dia? Bom, Felipe, qual que tu acha? Qual o diretor mais nerd que você considera hoje em dia? Olha, eu considero ainda hoje em dia, apesar de ele já ser conhecido há muito tempo, o Spielberg. Eu acho que ele é um grande símbolo, assim. Ele e o George Lucas, mas como o George Lucas não dirigiu tanta coisa, eu coloco o Spielberg como o grande ícone dos diretores de cinema nerd, assim. Porque ele começou, e até hoje pra mim ele ainda é, né? Vide o filme que ele está fazendo agora com o Peter Jackson, outro nerd. As Aventuras do Tintin. Sim, sim, sim. Esse é realmente um dos filmes que eu tô esperando muito pra ver, cara. Agora, George Lucas é nerd. Isso não tem nem o que discutir a respeito. Não, sem dúvida nenhuma. Cara, será que a gente pode considerar ele um diretor nerd só por causa de Star Wars? Olha, eu não acho que é só por causa de Star Wars, viu? Assim, Star Wars, claro, faz... ele ser o nerd fora, assim, né? E que ele criou todo um mundo nerd em si só. E quase todo, né? Nerd é fã de Star Wars. Mas toda a obra dele, mesmo não sendo como diretor, né? Os filmes que ele ajudou a produzir ou roteirizar, também existem vários títulos nerds, né? De cabeça agora, Willow é um filme nerd, sim, de fantasia nerd. Também o primeiro filme dele, o THX, apesar de ser uma ficção científica séria, tá ali, o nerd, né? Porra, mais nerd do que uma ficção científica séria? Pois é. E, em certa medida, também Indiana Jones, porque Indiana Jones, antes de tudo, é um arqueólogo, um professor nerd. Sim, e também o Caravana da Coragem e a Batalha de Endor, eu acho que também são filmes bem, bem legais pra quem curte ficção científica também. Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que eles estão mais pra aventura do que pra ficção científica, mas tá bom, tá valendo. É, fantasia, né? Agora, um diretor, cara, que esse é nerd até o talo, eu não consigo ver um cara mais nerd do que ele, é o Kevin Smith. Esse, com certeza. Tanto que ele é já discípulo de George Lucas. Com certeza. Ele é um... Olha, e... referência a Star Wars em todos os filmes do Kevin Smith. Ele não consegue fazer um filme sem ter pelo menos uma linha de diálogo com referência a Star Wars. Até que finalmente ele colocou o Mark Hamill no filme dele numa luta de lightsaber, né? Porra, deve ter sido um cacho pra ele. que é o Império do Besteirol Contra-Ataca, né? Terrível título brasileiro. Ah, é. É o, o Silent Bob, né? Que é o... Jen Silent Bob Strikes Back. É. Aliás, esses dois personagens são icônicos, né? Desde o balconista, Silent Bob e o Jay. E o Jay, porra, são os mascotes do Kevin Smith. E pra quem não sabe, conta aí quem é o Silent Bob. É o próprio Kevin Smith. Aliás, uma marca bem nerd num diretor seria ele próprio se filmar num filme, você não acha, não? Eu acho que há diretores nerds que fazem isso, concordo, né? O Kevin Smith faz isso, o Peter Jackson fez isso, né, na trilogia Senhor dos Anéis, e faz pontas, né, em todos os filmes. Mas em contrapartida tem diretores que fazem isso que eu não acho que não são nerds, né? Sim, sim, sim, claro. É, falando em diretores excelentes, cara, Peter Jackson também é muito nerd, cara. Cara, ele não, eu não considero ele nerd só por causa de Senhor dos Anéis, não. Eu considero ele nerd desde os primeiros filmes trash dele, porra, Náusea Total, o Fome Animal, cara, são muito, né? São muito cheios de referência. Filme de terror trash é feito por gente nerd, assim. E eu falo como alguém que já fez filme de terror trash e que conhece outras várias pessoas que estão começando o cinema e fazendo esse tipo de filme. É, geralmente é o pessoal nerd. Então, realmente, o Peter Jackson vem dessa escola do filme de terror trash. E bem trilhando um bom caminho como nerd. Sim, claro. Uma curiosidade que eu acho interessante a respeito do Trash Náusea Total é que esse filme foi feito acho que em 6 ou 7 anos, porque eles gravaram um pouquinho cada fim de semana. Tanto que se você vê o próprio Peter Jackson no começo do filme, no final do filme, ele tá com outro corte de cabelo, uma aparência um pouco mais envelhecida, porque foi um filme que os caras só faziam um pouquinho a cada fim de semana, cara. Uma coisa que eu acho quase inacreditável. É o jeito, né? Na época os recursos não eram muitos, né? Como depois em Senhor dos Anéis, né? Aí você vai ter que dar um jeito, né? Uma coisa que eu acho importante de falar é o seguinte: mesmo com poucos recursos, o Peter Jackson, ele sempre trabalhou com preciosismo, com dedicação. Porque mesmo com recursos, vão assim dizer, toscos, não é um filme tosco. Você pega o Fome Animal, por exemplo, cara, Fome Animal, se tivesse uma verba grande, era um puta de um filme. Sem dúvida, sem dúvida. Ele prova o que vários diretores já provaram, né? E muitos diretores nerds, né? Inclusive esses que a gente já citou, que não é necessário a grana para você fazer um bom trabalho. O que vale mesmo é a criatividade e o talento, né? E é isso que eles mostram na tela. Inclusive, lembrei agora de outro diretor que também vem do terror trash e que se revelou um dos grandes ícones nerds atuais, Sam Raimi. Ah, sim! Sim! Ele vai entrar na categoria de filmes baseados em quadrinhos depois, mas, porra, com certeza, o Sam Raimi é muito nerd, cara. Você viu o último dele, o Arrasta-me para o Inferno? Infelizmente, ainda não consegui assistir. Cara, arruma, porque tu vai ver o que o Sam Raimi podia ter feito no Evil Dead se ele tivesse grana. É, mas talvez não ficasse tão divertido, né? Fica. Te digo. Perderia um pouco da tosquice, mas ficaria excelente como filme de terror, cara. O Arrasta-me para o Inferno é muito bom. Um dos melhores filmes de terror que eu já assisti nas últimas duas décadas. Deve ser. Tô louco pra ver. O Sam Raimi, você viu qual que é o próximo filme que ele vai dirigir, né? Não tô lembrado. Qual é? Adaptação pro cinema do jogo World of Warcraft. Quer mais nerd que isso? Eu tô até com medo. Porque mais nerd que o World of Warcraft não tem como ficar. Com medo de ver isso. Eu já tô com medo de ver Prince of Persia, imagina o World of Warcraft em filme. Pô, eu tô aqui de ver Prince of Persia. Não, mas eu tô com medo de ver e me decepcionar de repente, né, pô? Ah, mas a vida é feita de decepções. Um outro diretor que eu também considero muito, mas muito nerd, principalmente pelo quanto que ele se esforça na hora de fazer os seus filmes, é um cidadão simpático, gordinho, bonachão, chamado Guillermo del Toro. Eu acho ele muito criativo, também considero ele nerd e vem dessa escola também parecida com a do Peter Jackson, né? também fazendo filmes de terror, mas com já um pé na fantasia, né? Sim. Até que, agora mais recentemente, ele tá colocando o pé de vez na fantasia e tá dirigindo o Hobbit. Olha, eu ia falar, cara, o Peter Jackson fazendo o Hobbit já seria bom, mas eu pensei comigo quando falaram que vão fazer o Hobbit. Cara, tinha que ser o Guilherme Del Toro. Cara, o Guilherme Del Toro, se pega o Hobbit, ia mandar bem pra caramba. Esse é um filme que eu tô esperando muito dele, que eu tô tendo uma expectativa gigantesca com ele, cara. Eu também. Eu ainda não vi o Hobbit. Pretendo lê-lo antes de ver o filme, e acho que vai dar, porque parece que o filme vai demorar um pouquinho pra sair, mas minha expectativa tá... Até porque os roteiristas são os mesmos da trilogia do Senhor dos Anéis, né? Que é o Peter Jackson, a Fran Walsh e a Philippa Bowens. Sim. Agora, uma coisa que isso, inclusive, para vocês também, queridos ouvintes, não esperem ver o Hobbit como sendo um outro Senhor dos Anéis, porque, apesar de ser do mesmo autor, J.R.R. Tolkien, são dois livros completamente diferentes, o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Eles têm a mesma, vamos dizer, o mesmo mundo, inclusive alguns personagens, como Gandalf, por exemplo, mas, cara, o Hobbit é uma literatura muito infantil, comparada com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é muito mais adulto do que o Hobbit. Bom, então acho que teremos dois belos filmes aí pela frente, então. Por isso, justamente por o Hobbit ser mais infantil, que eu acho que o Guilherme Del Toro é que casa melhor com ele, porque ele é muito mais pé na fantasia do que o Peter Jackson. Talvez com o pé um pouco mais no imaginário infanto-juvenil, né? Não? Sim, é só você ver o que ele fez com o Labirinto do Fauno, porra. Labirinto do Fauno é uma obra, cara. É um dos filmes que eu mais gosto, cara. Putz, nerd, então eu não vou entrar em contradição com você, porque eu não gosto de falar mal de coisas que as outras pessoas gostam muito. Não é falar mal, é que eu acho muito bom o Labirinto do Fauno, mas eu não acho tudo isso, assim. Ah, tá. Porque eu acho que o filme é um pouco maniqueísta demais, assim. No sentido de que, assim, muita gente crítica e o pessoal do cinema, assim, o povo mais chato, gostou muito, né? E fala muito bem, fala que é uma obra-prima. Eu não tô falando dos fãs, tô falando desse público especializado, né? Os críticos. E eu acho meio sacanagem, porque vira e mexe eles falam mal de outros filmes, justamente pelo maniqueísmo. E, não sei, você há de concordar que é super maniqueísta, né? Sim, claro. Aquele vilão, ele é mal puro 100%, quer dizer, ele não tem faces, né? Ele não tem é um personagem, digamos, mais real, mais equilibrado. Ele é mal e ponto. Com vilão você tá falando de quem? Do Fauno? Não, do general lá, do militar. Ah, sim, não, general, porra. Aliás, nem general, é coronel, né? É, coronel. Ele é insanamente mal e pronto, né? Ele não é um personagem até tridimensional, assim, digamos. Sim, concordo. Nesse sentido, o maniqueísmo é muito acentuado. Mas também você tem que concordar que, por exemplo, o personagem do Fauno é muito subjetivo. Você não sabe se ele tá lá fazendo bem, fazendo mal, se ele tá realmente querendo o bem ou o mal da princesa. Pô, é um personagem muito bem construído. Sim, é verdade. Não, eu gosto muito do filme. Eu só não acho ele uma obra-prima, é só isso. Mas também não precisa ser obra-prima pra ser muito bom. Concordo, tá bom. Tua opinião é super válida, cara. Por isso que eu te chamei. Só pra gente terminar um pouquinho com esses papos dos diretores nerds, eu vou falar de um diretor que eu vou ter que confessar aqui pra vocês, queridos ouvintes, que ele só tá nessa lista porque eu sou fã. O Felipe, inclusive, me deu uma bronca por causa disso. É o Tim Burton. Cara, o Tim Burton é nerd, Felipe. Não é nerd no estilo nerd CDF, nerd estudioso, mas ele é nerd no estilo rejeitado, cara. Porque é aquele cara que ninguém gosta dele, o estilo que é gótico, que agora inclusive tá virando essa porcaria de emo, mas o Tim Burton não é emo. Tim Burton não é emo. Para antes que eu não você nem se atreva a falar isso. Antes que... Cara, mas porra, eu considero o Tim Burton muito nerd, cara. Porque quando ele faz um filme com referências, como por exemplo o Ed Wood, cara, o Ed Wood é um filme muito nerd, cara. É uma obra nerd, não tem nem como não achar nerd o Ed Wood. É verdade, mas não sei, é que eu acho ele mais freaky do que nerd, assim, não sei. Ele com certeza tem uma boa porção de nerd. Mas acho que ele é mais não sei, estranho, mais esquisito, sabe? Aquele cara da sala que ninguém nunca fala, que ninguém nunca sabe, aquele cara que tá sempre vestido de preto, assim, ele é mais desse, sabe? Você lembrar do primeiro Paranerdia, nerd não é adjetivo, é pejorativo. Então, por que não dizer que o Tim Burton é nerd, vamos dizer, no sentido pejorativo da palavra? É, não, é verdade. Até porque a gente pode ser nerd em diversas coisas, né? Sim. Pra ser nerd, basta que você aprecie e goste de um assunto e seja fascinado por esse assunto. Tim Burton é isso. Sem dúvida. É, eu acho que ele pode ser classificado como nerd nessa perspectiva, mas acho também que existem aqueles nerds, a gente fala a palavra nerd e já vem todo um sentido para essa palavra na nossa cabeça, todo um perfil de uma pessoa. Eu acho que também esse outro tipo de nerd mais fácil de classificar e identificar, assim, digamos. Como o Spielberg, o Kevin Smith, o George Lucas, esses três são a tríade dos nerds do cinema. Exatamente, exatamente. Bom, então olha só, na tua opinião, Felipe Fonseca, o filme mais nerd de Steven Spielberg? Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Bingo, é o meu também. Eu acho, eu tava até passando ontem na TV, e eu tenho DVD, sou apaixonado por esse filme. E, assim, falar sobre alienígenas é uma coisa meio nerd. E, pra mim, Contatos Imediatos de Terceiro Grau ainda é o filme a ser batido sobre alienígenas aqui na Terra. É, ainda não fizeram um filme melhor do que esse, pelo menos que fale sério sobre este terreno. É, exatamente. Fale que aborde de calhoca. Sério, isso. Eu achei que, na época dos trailers, né, eu achava os finais ia ser um filme do mesmo nível, mas fiquei decepcionado. Ah, Sinais é até bonzinho, cara. Aliás, M. Night Shyamalan, um beijo no seu coração. Eu espero que você volte a ser o diretor que fez Sexto Sentido. Eu também. Eu gosto dele, principalmente dele como diretor. Acho ele um baita diretor, assim. Por isso que eu tô até empolgado pro novo filme dele, porque, assim, ele escreveu também, mas não é baseado, é o primeiro filme que é baseado numa ideia original dele. E acho que isso vai ser pra ele, porque eu acho que ele é melhor diretor do que roteirista, apesar do roteiro do sentido. Isso, quem vocês não estão entendendo, nós estamos falando do último mestre do ar, o verdadeiro Avatar. É porque o Avatar cortaram, né, também depois do Avatar. Sacanagem chamar de Avatar, porque o cara, pô, não, também o Avatar, acho que o James Cameron já tinha direitos autorais desse nome há 11 anos atrás, né? É, e agora não ia rolar de fazer um filme com o Avatar também no título, aí desistiram e só deixaram o The Last Airbender, né, o último mestre do ar. Não tá ruim não, mas eu tô bem ansioso por esse filme. E aliás, senhor James Cameron, minhas condolências pela perda do Oscar, mas o senhor continua sendo um diretor muito bom, na minha opinião. E é nerd. Bastante nerd. Porra. O cara, uma prova que James Cameron é um diretor nerd. O cara, quando gravou O Segredo do Abismo, não fez só cenas aquáticas, ele fez a equipe toda ter aulas de mergulho. Ele falou nave lá no de olho no Oscar, quer dizer, ele é nerd mesmo, ele é apaixonado. E ele é um dos poucos diretores famosos, assim, pelo menos eu vejo das entrevistas, que ele realmente curte muito dele, sabe? Ele revê os filmes dele, ele fala empolgado sobre os filmes dele. Aliás, acho que isso talvez seja característica de vários diretores nerds. E a maioria dos outros diretores que não são, eu acho isso meio chato, sabe? Quando eu vejo algum diretor, ou ator que seja, falar que, ah não, eu não costumo rever meus filmes. Acho isso tão triste, sei lá. Acho meio chato. Eu mesmo assisti o episódio 1 do Paranerdia 52 vezes. Pois é, eu tudo que eu produzo, assim, que eu, isso que eu faço, os áudios que eu gravo, os textos que eu escrevo, eu gosto de revisar, de ver de novo, de passar um tempo ir lá e assistir, ouvir de novo. Acho super legal, acho que faz parte do processo. Agora tem diretor aí que chega e fala, ah, nunca vi meu filme, não gosto de ver meu filme. Sim. Acho isso muito chato. O filme mais nerd do Titio Lucas. Aí é Star Wars, né? Não tem como. aí também, né? Com Star Wars, os nerds puderam vir a público, assim, digamos. Qual dos três? Ah, é o primeiro, é porque eu coloco tudo, né, tipo, junto, assim, né? Pelo menos os três primeiros, né? Cara, eu acho que o mais nerd deles é justamente o Império Contra-Ataca. cara. Tem aquela síndrome de ser filme do meio, de ser ligação entre um filme e outro, mas, cara, eu acho o filme mais cheio de referências do público nerd em geral é o Império Contra-Ataca, com certeza. É, ele talvez seja muito mais, assim, os nerds se identificam muito mais com ele, mas acho que ele em si, ele não é mais nerd, porque assim, tem filmes que são nerds, que falam sobre nerds, e tem filmes que não tocam no assunto, mas que são os maiores objetos de adoração dos nerds. O filme mais nerd do Kevin Smith? É o Balconista, né? Balconista? Eu já acho que o Império do Besterol Contra-Ataca. Ah, eu acho que aí é explícito mesmo, né? Como eu falei antes, né? Tem até o Mike Hamill no filme, né? É que o Balconista é bem aquela coisa... É, sem dinheiro nenhum, e os caras, aquelas conversas que nós nerds temos, sabe? Assim, por isso que eu acho bem. É no Balconista que tem uma discussão sobre o final do Star Wars, ou o roteiro do Star Wars, não é? Isso. Muito bom mesmo. Qual é o filme mais nerd do Guilherme Del Toro? Eu acho que é Hellboy. Hellboy. Eu diria que é o Hellboy 2. Pior ainda, né? Acho muito. Cara, o Hellboy 1 é ótimo. Eu não tenho nada pra falar mal do Hellboy 1, mas o Hellboy 2 conseguiu ainda ser melhor do que o Hellboy 1. Sim. É muito bom, muito bem feito. E é bem nerd, né? Porque o Hellboy mesmo, o personagem, ele é. É, com certeza. Com certeza. E por mais que você não queira, qual o filme mais nerd do Tim Burton? É. Pee-wee. Pee-wee? As aventuras de Pee-wee? Exatamente. Pô, maneiro. Eu já... É bem nerd. Ah, não, é muito nerd, mas eu já acho que Marte Ataca é mais nerd do Tim Burton. Mas tudo bem, eu concordo. Pee-wee também é bastante nerd. E agora, continuando o nosso papo, vamos falar a respeito de filmes que falam sobre nerds. Ou seja, filmes em que nerds são os protagonistas, ou pelo menos são mencionados nesses filmes, ou até mesmo são o tema do filme. De cabeça, sim, Felipe, qual o primeiro filme que te vem à cabeça que fala sobre nerds? O primeiro e também primeiro da minha vida foi Tron. Tron? Oh, Tron. Legal, bom, boa lembrança. Realmente é um filme que o nerd é o herói da... É o herói, né? Que nerd nunca sonhou em entrar num jogo de videogame e tornar-se o herói, não é verdade? Não só tornar-se o herói, mas também tornar-se praticamente Deus dentro do jogo. É o nerd cheater, né? Que o cara tá usando trapaça pra... Eu revi recentemente o Tron, né? Por conta da empolgação que eu criei com o trailer do novo Tron, né? O Tron Legacy. E é muito nerd. Com certeza. E sem dúvida, o Jeff Bridges está ótimo no papel dele. E foi o primeiro filme, né? Inclusive na ordem cronológica, assim, da minha vida, que eu lembro, assim, de o nerd no poder. Bom. Quando a gente fala de filmes sobre nerd, não tem como também lembrar do A Vingança dos Nerds, né? Afinal de contas, conforme eu inclusive falei no episódio 1, foi o filme que, vamos assim dizer, botou os nerds na cultura pop aqui no Brasil. Você concorda? Concordo totalmente, assim. Grande sucesso da Sessão da Tarde, né? Nos anos 90, todo mundo parava pra ver os filmes da saga dos nerds, né? O primeiro que eu assisti... A Vingança dos Nerds 2, os nerds saem de férias, porque é engraçado como o filme 1 é muito pouco visto. Eu mesmo não lembrava direito do A Vingança dos Nerds 1 até eu ter comprado o DVD dele. Só depois que, realmente, eu já vi esse filme bastante vezes. Agora, o A Vingança dos Nerds 2, os nerds, nerds saem de férias, esse é clássico mais passava, da tarde. Eu também, eu só fui ver o primeiro filme anos depois de ter visto o segundo, né, pela primeira vez na TV, e quando eu peguei na locadora, né, aí fui ver, inclusive tem... No segundo eles idolatram, né, o mestre dos nerds lá, que eu não lembro o nome dele, do ator, mas é o mesmo ator que faz o Plantão Médico. E ele tá no primeiro filme inteiro, né? Ele é protagonista, sim, e tal, sim, no primeiro filme. Ele é protagonista no primeiro, exatamente, só que no segundo, exatamente, ele fez só uma ponta, uma participação. Eu acho legal também no segundo filme, é que eu não lembro se eles já estão no primeiro, né? Mas os outros tipos de nerd, né? Porque assim, tem o nerd típico, né, que a gente tava falando, né? Que é aquele estereótipo, né? O de óculos e que curte números e sei lá o quê. Mas tem os outros tipos de nerd, tipo o nerd porco, né? O que arrota e que começa a aprender os ensinamentos com o mestre Zen lá. O Melecão, exatamente. Putz, e também. Nerd. Todos os principais nerds do segundo filme estavam no primeiro. O nerd gayzinho, o que é o Lamon, o nerd. É muito engraçado, é o nerd gayzinho, é muito engraçado. O nerd molequinho, que é o Wormster. Tem também o nerd, bem nerd mesmo, que é o antissocial pra cacete, que é o Dexter, né? O Poindexter. É. Que é aquele bem de oclão mesmo. E é lógico o Lewis, que é o nerd líder, nerd. No primeiro filme ainda tinha mais alguns, tipo um japonês, tem também uns nerds. É verdade, é verdade. E vale lembrar também do terceiro e do quarto filmes, que no caso eles estão mais, eles vão dizer, abriram uma nova geração de nerds, né? Que é o 3 é o A Vingança dos Nerds, A Nova Geração, e o 4, que é A Vingança dos Nerds 4, Nerds Também Amam. É, os nerds também amam. Esse é divertido também. Pena que não saíram aqui no Brasil, cara. Essa é uma das minhas maiores lamentações do home video nacional. É uma pena. Esses filmes que fazem parte, né, da nossa juventude e que não chegam. É, como a gente já falou nos diretores nerds, os filmes do Kevin Smith têm nerds como tema, têm nerds como pontas, até só falam sobre isso, como os já citados Balconista e O Império do Besteirol Contra-Ataca. Mas tem outros filmes também do Kevin Smith que pelo menos falam alguma coisa sobre nerds, não tem? Tem sim, o Barrados no Shopping, por exemplo. É, que eles falam muito sobre quadrinhos, né? Outra coisa que o Kevin Smith é fã. E também quadrinho é outra coisa de nerd, né? Super nerd. Outro, aí passando um pouco mais, vamos dizer, pro lado dos documentários, tem um tipo de um filme documentário, que aliás são dois filmes, na verdade, que eu acho que explicam muito bem o tipo de nerd que eu chamei de fanboy, que é os documentários Trekkie. Eu sei deles, mas eu nunca vi. Mas você com certeza, né, já viu. Quero ouvir a respeito. Quem não sabe, Trekkie são, como eu falei, dois documentários que mostram o dia a dia, ou pelo menos a vida de fãs de Jornada nas Estrelas, mas aqueles fãs xiitas mesmo, cara. O primeiro, ele é baseado em fãs americanos, ele só fala de fãs americanos, eles mostram duas, três fãs realmente no seu cotidiano. Tem um cara, inclusive, que vai pro trabalho vestido com o uniforme da federação, cara, é muito bizarro isso. Já o segundo, o Trekkies 2, ele mostra fãs de Jornada nas Estrelas, mas pelo mundo todo. Tem um da Alemanha, tem um da Índia, que também é muito bizarro. Aí são documentários, então não são filmes de ficção, são documentários, e se você gosta de documentários, quer ver mais ou menos como é que é um fanboy extreme, vamos assim dizer, assista os tracks, que vocês vão ter uma ideia de como é que é um fanboyismo levado ao último estágio. Ô Nerd, mas me responde uma coisa, você se considera um trekkie ou um trek? Cara, sinceramente, eu sou tracker, tá? Eu gosto de Jornada nas Estrelas, mas eu não me considero um fanboy de Jornada nas Estrelas, porque eu também gosto de Guerra nas Estrelas. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou um misto, eu sou um Trekker Jedi. Mas explica a diferença entre Trek e Trekker. Bom, na minha opinião, Trek, T-R-E-K-K-I-E-S, é o fã levado ao extremo, é o cara que realmente quase que faz da vida dele um episódio do Jornada nas Estrelas. Já o Trekker, com ER no final, seria o fã que vai a convenções, que gosta muito do Jornada, principalmente do Jornada Clássico, mas que não é, que não faz da vida dele um templo à Jornada nas Estrelas. Pelo menos é a minha opinião. E na tua opinião, qual seria a diferença entre o Trekkie e o Trekker? Assim, resumidamente, uma impressão parecida, né? Porque há divergências, controvérsias, né? Mas eu, em minhas pesquisas, né? Porque mesmo entre os fãs não há uma decisão qual ser incorreto, né? Tem a impressão de que Trek é usado pro pessoal mais radical e Trekker é uma coisa menos radical, né? Então, muitos preferem, como você, chamado de Trekker, né? Pra não parecer doido. E você é Trekker? Eu sou Trekker. Mas sou um Trekker recente, inclusive. Por causa do JJ? Por causa do filme do JJ. Aí surgiu um novo interesse, porque assim, fanboy desde pequeno. E por conta disso, eu sempre tive um preconceito com o universo de Jornada nas Estrelas. Até que aí começa a campanha, né? Aquele primeiro teaser do novo Star Trek, onde só mostra a nave sendo construída e tal. E eu comecei a ficar mais interessado, enfim. Aí comecei a conhecer pessoas, né, também que são fãs. E aí eu fui atrás. E aí assisti todos os filmes. Comprei a primeira temporada em DVD da série clássica e me apaixonei, assim. Hoje em dia, sou Trekker. E se havia dúvidas entre vocês, ouvintes, se o Felipe era nerd, agora as dúvidas já foram por terra. Eu sou nerd, sou bem nerd. Um outro filme, não é documentário, é filme mesmo, de ficção, mas que mostra também esse fanboísmo, né, essa maneira de cultuar uma coisa dos nerds, é um filme chamado Fanboys. Escrevi uma resenha no meu blog sobre esse filme. Então conta para os nossos ouvintes como é que é Fanboys. Fanboys é a história de um grupo de amigos, né, apaixonados pelo universo Star Wars, a trilogia original. E o filme se passa em 97, se não me engano, 98, antes do episódio 1, A Ameaça Fantasma. E eles têm um plano para invadir o Rancho Skywalker, né, que é a sede lá do George Lucas, e roubar o filme e pra assistir o filme antes de todo mundo, antes da estreia. E aí tem uma jornada louca deles, né, com aqueles bons filmes de road trip, né, em que eles vão encontrando uma série de pessoas, tem várias participações especiais de ícones nerds, né, de Jornada das Estrelas, de Guerra nas Estrelas, e é um filme muito divertido, muito bacana, assim. E é feito pra quem é nerd mesmo, quem é fã. Não só de Star Wars, mas também tem várias menções e homenagens à Jornada das Estrelas também, então é bem divertido. Continuando na nossa lista de filmes que falam sobre nerds, não daria pra gente falar dessa lista sem falar de um filme que mostra de maneira romanceada a vida do mais poderoso nerd do mundo, né? Que é o Piratas do Vale do Silício, que fala, aliás, sobre os dois nerds mais poderosos do mundo, que é o tio Bill, né, o tio Bill Gates e o tio Steve Jobs. Então, você já viu Piratas do Vale do Silício? Já, mas faz bastante tempo. É um filme que eu tentei rever, porque eu vi quando era menor. Mas é muito legal. Ele tenta fingir-se ser um documentário, mas na verdade não é um documentário. É um filme de ficção, mas contando a vida de como o Steve Jobs conheceu o Bill Gates, como é que foi fundada a Apple e outras coisas do gênero. É um filme muito bom para quem quer conhecer um pouco dessa história do Steve Jobs e do Bill Gates. Então, se você ainda não assistiu, nerd, faça o favor a si mesmo e assista. E eu poderia dizer que é um verdadeiro embate entre um nerd e um geek, né? O nerd de raiz mesmo, que é o Bill Gates, e o geek, que é um nerdzinho mais descolado, que seria o Steve Jobs. Você concorda? Concordo totalmente. O filme é muito bacana, né? Apesar dele ser romantizado, né? É envolvente, assim, o jeito que eles retratam aquele começo dos debate dos dois é muito bom. E é justamente isso, né? O nerd geek, dualidade, o Steve Jobs sempre, né, até hoje, né, o que ele prega, né, essa coisa mais cool, né, tentando seguir tendências e tal, mais ligado na moda, e o Bill Gates, né, total, né. E Para terminar essa lista dos filmes que falam sobre nerds, eu guardei uma joia, que é o Superbad. É hoje, que aliás, vou te contar um negócio, outro subtítulozinho ridículo esse, mas tudo bem. Precisa... É que será amanhã ficaria ruim, né? Não, se fosse super ruim, acho que ninguém ia ver um filme chamado Super Ruim. Vamos ver o Super Ruim, não, é. Deixa o Superbad é hoje mesmo. Que tem um dos personagens nerds mais carismáticos que tem no cinema, que é o McLove. Tu assistiu o Superbad, não, Felipe? Assisti, é muito divertido. E o McLove realmente é impagável. Ele faz coisas que muitos nerds adorariam fazer, né? É uma noite assim de libertação pra ele e pra todo nerd que é dentro de nós. Superbad é o filme que a gente poderia dizer: cuidado que um nerd pode fazer isso. Pode fazer isso, pode se tornar o McLove. Não mexa. Olha, lembrei também de um curta que é muito bacana e queria deixar a recomendação aqui para quem nunca viu, que é o George Lucas in Love. Ah, cara, eu tava muito afim de ver esse filme. É uma espécie de paródia do Shakespeare apaixonado, né? Exatamente, eles pegam toda assim, satirizam, né, o Shakespeare apaixonado, né, o jeito que foi filmado e tal, e a história, mas colocam o George Lucas como protagonista, e é a história, né, que ele tava lá, fictícia de como ele teria inventado a trilogia Star Wars. Impagável, tem no YouTube, é fácil de achar, e eu recomendo tremendamente. Então procurem George Lucas in Love no YouTube, que eu mesmo vou assistir hoje, sem falta. Então agora vamos falar a respeito que filmes que os nerds cultuam, ou seja, os filmes que não são necessariamente filmes nerds, mas filmes que os nerds idolatram. Um que não pode deixar de passar nessa lista, claro, é os 6 filmes de Guerra nas Estrelas. Eu não chamo isso de Star Wars. Eu me recuso. É Guerra nas Estrelas. E você, Felipe, prefere Guerra nas Estrelas ou Star Wars? Olha, se eu não dissesse que hoje em dia eu me acostumei mais a falar Star Wars do que Guerra nas Estrelas, eu estaria mentindo. Mas é verdade, quando a primeira vez que eu assisti era Guerra nas Estrelas, quando anunciava na TV, foi onde eu assisti pela primeira vez, e depois em VHS ainda peguei como Guerra nas Estrelas. Mas acho que a campanha deles para no mundo inteiro ser chamada de Star Wars foi tão boa que comigo funcionou. Hoje em dia eu só chamo de Star Wars. E o pior é que eu ainda me pego sem querer falando Star Wars também, mas deixa pra lá. É culpa deles. Agora, você concorda com muitos nerds que afirmam que só tem 3 filmes? Não. Você considera os três primeiros, 3 últimos, 3 novos? Eu considero, gosto de muita coisa neles, tenho eles, revejo eles, e meu coração é grande, tem espaço para os dois, assim, para as duas trilogias. Você é aquele tipo de nerd que fica procurando o buraco no roteiro dos 3 novos? Putz, eu não gosto muito de fazer isso não, sabia? Porque, aliás, com qualquer tipo de filme que tem sequência e que é possível fazer esse tipo de avaliação, né, pra ver se tem buraco, eu não gosto de fazer isso pra não ficar frustrado. Então eu meio que tento passar batido, assim, porque quando eu percebo um buraco, isso vai ficar me incomodando pro resto da vida, assim, então eu prefiro não ficar por dentro das falhas. Falando em nerds no cinema, tu é daquele tipo que fica procurando erros de gravação no filme, tipo uma coisa que o cara fez e que ficou errado, ou alguma coisa assim, quando você tá vendo um filme, ou só curte e acabou? Nossa, de maneira nenhuma, eu só curto mesmo, viu, nerd? E se tem uma coisa, que outro dia eu tava pensando sobre talentos, né? Todo mundo tem talento pra alguma coisa, dizem por aí, né? Acho que o meu maior talento é pra assistir filme. O que é um problema, porque esse talento não tem como viver dele, né? É só assistir filme, né? Mas tudo bem. Assim, eu tô sempre. Eu fico. Quando eu sento no centro, em casa, pra ver um filme, eu tô ali pro diretor o que ele quiser durante 2 horas, eu tô entregue com ele e vou com ele, entendeu? Eu não fico procurando picuinhas, falhas no filme, eu realmente me envolvo com a história. Agora, uma coisa nerd que eu posso te contar sobre eu assistir filmes no cinema, primeiro que geralmente, quase sempre, 99% das vezes, vou sozinho ao cinema, né? É, isso é bem coisa. Porque eu digo por quê? Porque eu sempre tô no cinema e não vejo ninguém sozinho. Quando tem alguém sozinho, aí daqui a pouco alguém senta no lado que tava comprando pipoca. Então, tô sempre lá sozinho. E eu sou daquele lugar certinho no cinema pra sentar, sabe? Que eu digo que é o centro geométrico da sala. É o estilo Sheldon de procurar lugar. Tem que ser aquele lugar especificamente. Tem que ser aquele lugar especificamente. São os cinemas que tem lugar marcado, porque daí eu já compro o lugar certinho. Sim. Que é o lugar perfeito. Bom, pra você foi uma beleza esse sistema agora de lugares marcados, né? Ah, devia ser assim em todos os cinemas. Aliás, eu não vejo como ser contra, né? Ué, porque você vai lá e escolhe o lugar que você quer, né? E aí não tem confusão, né? Não tem problema, não tem aquela coisa de não ter lugar junto se você vai com mais alguém, né? Acho ótimo. Ótimo. Bom, seguindo na história, outra série cinematográfica que também é um culto nerd, sem dúvida nenhuma, é o Jornada nas Estrelas, né? O Star Trek. Aliás, isso é uma das coisas que mais me deu raiva agora no último filme do J.J. Abrams. E aí eu vou ter que confessar uma coisa. Primeiro, o que me dá raiva é terem chamado de Star Trek. Tudo bem, o filme se chama Star Trek, nada contra. Mas que custava chamar de Jornada nas Estrelas, pomba? Eu acho que deve ser pelo mesmo motivo do Star Wars, sabia? Eu acho que a Paramount tá querendo empregar a marca Star Trek e aí todo mundo é obrigado a colocar Star Trek. Tá bom, eu concordo, né? Mas, porra, todos os filmes são Jornada nas Estrelas, as séries é Jornada nas Estrelas, por que o último filme tem que ser Star Trek? Bom, vamos ficar discutindo isso, não. Oh. Mas Jornada nas Estrelas, eu já digo Jornada nas Estrelas mesmo. Star Trek não caiu no meu vocabulário ainda. Ah, graças a Deus, né? Bem. Aí o que acontece? Uma confissão que eu tenho a fazer. Fui ver o filme do J.J. Abrams no cinema. Lógico que esse filme, pra ver no cinema, é um desbunde. E eu fiquei catando referências no filme, cara. Eu te confesso que eu tive que assistir o filme duas vezes. Uma pra ficar catando referências e outra pra assistir mesmo e, como você diz, me deixar levar pelo filme. Mas você diz assim, pegar referências ou pegar falhas, furos, né? Porque referências eu peguei até porque acabado de, como eu disse lá atrás, eu tinha acabado de assistir todos os filmes, né? Quando eu assisti o Star Trek no cinema, né? Então tava tudo muito fresco na minha cabeça. Isso foi muito legal, porque eu vi que eles foram bem fiéis, assim, aos filmes originais. Cara, foi meio que um misto dessas duas coisas. Foi meio buscar referências no sentido bom da palavra referências, e meio que buscar referências no sentido de vamos ver onde é que o J.J. Abrams estragou a minha infância. Eu procurei referências, né? Fiquei catando referências no filme nos dois sentidos. Tanto no sentido bom, né? Ver o que o J.J. Abrams se manteve fiel da Jornada nas Estrelas, né? Mas também fiquei catando ver se ele errou alguma coisa, se ele, vamos dizer, estragou a minha infância, e eu fico feliz de dizer que ele não estragou nada a minha infância, muito pelo contrário, ele reacendeu a chama Trekker que jazia no meu corpo. É, o que eu achei muito bacana nesse filme é que a solução que eles encontraram de começar de novo, porque caso aquilo não tivesse sido feito, né, a gente já saberia o que aconteceria no futuro, né, porque a gente conhece aqueles personagens mais velhos. Então achei que foi uma solução muito certa e muito bem feita para eles estarem abertos a fazer o que eles quiserem daqui para frente e sem macular, já foi feito, né, porque a partir desse filme tudo é como se percorresse universo paralelo, né, digamos. Sim. Mas você não acha que foi um pouco Lost demais, não? Ah, mas é o J.J. Abrams, né? quem sabe o Hurley não aparece no próximo filme. Ou vai fazer um Klingon. Vai estar de camisa amarela. E com os números. Ai, ai. Bom, um outro filme que se tornou ícone nerd, né, que os nerds cultuam, é a trilogia Senhor dos Anéis. Mas isso já havia sendo cultuado pelos nerds desde a época dos livros. Acho que o Peter Jackson apenas colocou no cinema o que a galera queria ver. O que você acha? É, daí, esse papo está fazendo eu perceber o quão nerd eu sou, viu, Alexandre? Porque eu já era o nerd dos livros, sabe? Eu já tinha lido os livros bem antes dos filmes saírem. Porque eu sei que muita gente foi ler os livros por causa dos filmes, né? O que não foi o meu caso. Eu já conhecia o Senhor dos Anéis e já era nerd desde então. Você ainda tinha dúvida? Pois é, né? Não sei. A gente sempre se acha meio Steve Jobs, assim, né? Mas cada vez mais eu me percebo muito feito. O Peter Jackson cumpriu suas expectativas, decepcionou, o que, que você achou? Olha, eu gostei muito, eu acho filmes maravilhosos, assim, assisti o primeiro, A Sociedade do Anel, eu cheguei até a escrever uma crítica, e falando que foi um dos filmes daquele ano, né, de 2001, que colocaram na tela do cinema coisas que eu jamais tinha visto, né, que eu só tinha imaginado e sonhado, né? Porque, bom, eu sou formado em cinema, eu desejo fazer filmes, né? E foi demais ver aquilo pela primeira vez, coisas que eu só tinha pensado, nunca tinha visto alguém fazer num filme. Então eu fiquei maravilhado. Acho que adaptações sempre vão deixar pessoas contentes e outras descontentes. A gente tem que ter ciência de que 90% dos filmes hoje em Hollywood são baseados em algum material já existente. Né? 90% eu não sei, mas enfim, mas muitos eu queria. Só que nem todos são baseados em coisas falsas como O Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece e que a gente pode, enfim, que os fãs podem estar pegando picuinha, né? Então, eu achei muito bem feita as adaptações, gostei muito. Não faço a comparação entre livros e filmes. Mas, como uma vez sobre isso com um amigo meu, eu disse, um amigo meu falou, nossa, aquilo é incrível, a minha imaginação não é tão boa. Quando eu li o livro, ele contando, né? Eu jamais imaginei as coisas daquela manhã. Eu falei... Pô, é engraçado, porque apesar de eu gostar muito dos filmes, na minha imaginação, quando eu tava lendo os livros, era muito maior do que o filme do Peter Jackson. Aí meu amigo falou, pô, você tem uma imaginação boa pra caramba. Só, uma coisa sobre essa adaptação do Peter Jackson que eu quero saber a tua opinião a respeito. Você achou uma boa jogada ele ter feito a gravação dos filmes todos numa paulada só? Olha, Eu achei muito bom, viu? Porque assistindo, eu tenho o box das versões estendidas de cinema, né? E é o trabalho de making of maravilhoso e completo que eu já vi, que eu tenho na minha coleção. E aí você vê que foi muito acertado essa decisão, né? Porque eles estão... É um filme muito longo, demorou de filmagem, né? Sete, então um ano e seis meses. E pra vocês terem uma ideia, né, quem tá ouvindo, um filme normal, uma metragem de 1h40, entre 1h40 e 2 horas, tem mais ou menos 40 dias de filmagem, tá? Um filme normal. Tô falando de um filme que não tem muitos efeitos especiais, enfim, um filme regular. Um ano e seis meses foi a trilogia do Senhor dos Anéis de filmagem com atores. Então, um tempo muito grande, um filme muito complexo, e funcionou muito bem, porque se tivesse que fazer cada filme para três anos, para depois fazer, né, o que demora, né, para ser feito um filme normalmente, se você vai parando e tendo os intervalos. Eu não acho que eles conseguiram ter mantido o ritmo e balada, cada, sabe, de todo mundo, de equipe, de elenco, então acho que foi uma decisão muito acertada. Corri o risco de, por exemplo, perder o Gandalf, né, porque foi o que aconteceu no Harry Potter, né, que o... É um risco, né? Com crianças também, né? Às vezes você... O próprio Harry Potter é uma série, inclusive, que pode entrar nessa lista, na minha opinião. Mas que você corre o risco, né? Você pega crianças, né? E Harry Potter, por exemplo, eles deram, né? Porque pelo menos a trinca principal revelou ser muito boa, né? Tem crianças que crescem e ficam uma droga de apoio. E aí a página... Cara, mas Richard Harry fez um trabalho fantástico como Dumbledore nos dois primeiros. Foi muito bom mesmo. Bom... Não é o caso, mas tu já pensou se de repente eles não gravassem a trilogia toda de uma vez e de repente o Richard Harrow morresse no meio do caminho? Porra, ia ser difícil achar outro Gandalf. Por exemplo, isso aconteceu na trilogia Matrix, assim, o filme foi feito, né? Depois os outros dois foram filmados no tempo. E a atriz que interpretava o Oráculo, ela faleceu durante a filmagem. Por isso que no terceiro filme é uma outra atriz que interpreta. Sim. O Matrix ficou muito claro. Ficaram com aquela historinha de que o Oráculo é um programa, pode mudar de aparência, mas putz, ninguém merece. Eu achei meio idiota, né? Porque ele dá uma explicação. A Matrix é outro também que pode entrar, né, nessa lista. Deu uma explicação meio tonta, né? Com essa de Oráculo muda. Será pra adaptada, eles deviam ter colocado uma pessoa completamente diferente, né? É. Pra justificar isso, né? Não era uma pessoa parecida. Uma mulher de idade negra. É, aí é isso. Você tem radicalizado, né? Você pegou um ponto legal. Se era pra mudar, podiam ter posto um homem pra fazer uma mudança. Exatamente, exatamente. Tipo, um cara ruivo, sei lá, uma coisa nada a ver, assim, tá? Que, no final tem aquela história de que se o arquiteto é o pai da Matrix, a Oráculo é a mãe, então ficou meio elas por elas. É, mas eu imagino que deve ter sido um pessoal, né? Porque foi durante as filmagens. Já que você falou, Matrix é outro filme que os nerds cultuam muito. O que, que você acha de Matrix? Olha, eu sou apaixonado pelo primeiro filme. É maravilhoso, é perfeito, assim, um dos grandes filmes. Desse, enfim, dessa virada, né? Porque ele é 89, se não me engano, final do século passado, e um grande marco na ficção científica e marco no cinema também. E os outros dois vieram com todo um hype, né? Porque o primeiro, quando ele foi lançado, não tinha muita expectativa, ele foi lançado meio quieto, e aí ele cresceu, né? E saiu dos cinemas tendo gerado uma legião de fãs. Os outros dois já com uma grande expectativa, né? E eu, inclusive, fui um desses. Eu, um grande fã de Matrix, eu tava na fila, e era o primeiro da fila na pré-estreia do Matrix Reloaded. Eu saí até entrevista no jornal, saí na televisão, fui entrevistado pelo Estadão. Foi. Eu tenho inclusive esse material, se quiser eu te passo, você posta, sei lá. Isso no link, porra, né? Sempre que eu jogo tudo. É, você considera, então, que o 2 e o 3 foram desnecessários? Eu acho que o primeiro encerra assim. Eu não tenho como fã, não queria continuar vendo, né? É sempre assim, quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente, mesmo que ache que tá bom, fechou bem, a gente tem um desejo certo de continuar vendo aqueles personagens. Então foi com essa empolgação que eu fui assistir o Matrix Reloaded. Eu gostei muito do Matrix Reloaded, e gosto muito hoje, porque eu acho um filme de ação extraordinário. Dentro do universo, eu já acho que ele começou a colocar coisas que não me agradaram muito. Mas ainda assim, ele terminou me deixando expectativas boas pro terceiro. Porque dependendo de como o terceiro terminasse, podia fechar muito bem coisas que o segundo filme apresentou. Mas o terceiro me decepcionou da maneira que ele concluiu a história. Apesar de, se eu for pegar ele solo, eu continuo achando o filme muito bom. Os irmãos Wachowski são ótimos. Então, assim, como ficção e ação, ele é muito bom. Mas fechou de uma maneira decepcionante. Assim, pra mim não afetou o que eu sinto pelo primeiro, que pra mim, assim, a história de verdade tá ali, você fica ali, e os outros são mais, enfim, pra gente ter um prazer a mais, e acho ótimos filmes de ação. Sim, sim. É a minha opinião também, cara. Eu acho que o 1 é um filme já fechado, acabou ali, morreu, já acabou, não precisa mostrar mais nada. O 2 e o 3 foram feitos, porra, fez sucesso, vamos ganhar mais dinheiro. Exatamente, exatamente. Uma série cinematográfica que eu gostaria de acrescentar também a essa lista de filmes adorados pelos nerds é os filmes do Planeta dos Macacos. Na minha opinião, uma das séries cinematográficas mais criativas que eu já vi nos últimos anos, cara. Não tô contando, obviamente, o filme do Tim Burton, nada contra, eu gosto, apesar de achar que é o filme mais fraco que o Tim Burton já fez. Eu tô falando, obviamente, da série clássica, né? Os Planeta do Macaco, De Volta aos Planetas dos Macacos e por aí vai. O que, é que você acha dessa série? Eu vou ficar devendo a opinião sobre essa série toda, porque eu só vi o filme original. Uhum. E eu gosto muito, assim. Acho um filme muito bacana, muito bom. Ele é icônico também, né? Uhum. Eu não quero spoiler, né? Mas ele é icônico. Ah, pô, spoiler. Filme de 1900 e Guaraná de Rolha, cara. Quem não sabe? Não sei, você que manda, pode dar spoiler? Pode, porra. Quem não sabe o final do Planeta dos Macacos? Pô, então tudo bem. Aquele final é demais, realmente impressionante. E concordo com você. E você, sendo fã do Tim Burton, dizendo que você disse aí, disse tudo, né? O Planeta dos Macacos do Tim Burton é pra ter esquecido. E é realmente muito. Eu ainda tenho que ir atrás dos outros quatro, porque realmente só vi o primeiro. Vale a pena, cara, vale muito a pena. Alguns são fracos, como qualquer boa sequência de filmes, né? Mas como um todo, os cinco filmes são bons pra se assistir um depois do outro. E teve série também, não teve? Teve série, teve desenho animado, cara. Porra. É verdade. Eu acho que meu pai tinha umas figurinhas disso aí. Aquela edição Cabeça de Macaco, lá fora nos Estados Unidos tem tudo. Tem os filmes, tem a série, tem o desenho animado e uma porrada de extras. É, inclusive o box lá fora que traz os cinco filmes, né, da série, o box dele, aliás, tava em promoção outro dia na Amazon. Isso, qualquer dia desse eu ainda vou botar um link da Amazon aqui também no Paranerd. Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim. Dá pra fazer caixim, ainda não tem. Tchim, tchim, tchim. E pra terminar esse papo cinematográfico, vamos falar de um assunto que é filmes que os nerds deveriam ver, se é que já não viram. Alguns filmes que eu acho que, se o cara se considera nerd, ele devia ver uma vez que seja na vida. Um que eu acho fantástico, apesar de as pessoas não acharem lá essas coisas, é Heróis Fora de Órbita. Você já viu esse filme? Já, e é muito, muito bom. Esse é um daqueles filmes que não foram muito vistos e que valem a pena. E com certeza o público aqui do podcast é o público para esse filme. Se você não viu Heróis Fora de Órbita, vá atrás, assista, é divertidíssimo. Então, conta um pouquinho sobre ele. É um filme que homenageia o universo de Jornada nas Estrelas. É uma grande homenagem ao elenco, aos criadores e todos aqueles atores da série Jornada nas Estrelas, que fala, o filme conta a história de uma série tecida, né, baseada no Jornada nas Estrelas. Todos os personagens, né, o Spock, o Kirk, tem seus equivalentes, né, na série fictícia do filme. E daí cada desses personagens são homenagens, né, ao universo de Jornada nas Estrelas. E no filme, né, nessa série fictícia que eles criaram, os teve a visita de alienígenas que assistiam as transmissões dessa série via satélite, captaram as ondas da Terra e acham que são de fato heróis interplanetários, né, que vêm até a Terra para buscá-los, para ajudar esses alienígenas com o problema que eles estão tendo no planeta deles. O filme é muito bem feito, efeitos fantásticos, maquiagem excelente e o roteiro muito, muito divertido. Então é um filme realmente de nerd para nerd. Quem tá atuando nele? O Tim Allen, a Sigourney Weaver. Ícone, né, dos nerds, a Sigourney Weaver. Tem o Tony Shalhoub também. Monk. O Monk. Aquele ator que fez o vai estar no Ferro 2 agora. Bom, esqueci. Chama o time IMDB, não tem problema não, eu corto na edição. Vamos lá, deixa eu... Sam Rockwell, já não tem Sam Rockwell. Tem o Sam Rockwell também. Aliás, o Paul fez também o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Sim. A gente não se foi aqui. Calma, olha aqui agora, calma. Bom, seguindo na lista, vamos lá, cadê minha lista? Tá aqui. Um filme que eu acho muito nerd, que vocês deveriam assistir, se vocês também se consideram nerd, gente, é O Núcleo. Viagem ao Centro da Terra. Esse você ainda não viu não, né, Felipe? Ainda não. Bom, então deixa eu te contar um pouquinho sobre ele. No filme, o Núcleo, Viagem ao Centro da Terra, um cientista interpretado pelo... Caramba, fugiu o nome agora, que é o cara que também fez o Duas Caras no Batman Dark Knight. Aaron Eckhart. Eu nunca sei pronunciar o nome desse cara. Um cientista interpretado por Aaron Eckhart, o cara que também fez o Duas Caras no Dark Knight, né, no Batman Dark Knight, ele descobre que está tendo problemas com o núcleo do planeta, que o escudo eletromagnético que defende o planeta contra a radiação solar está falhando, e por causa disso está tendo um monte de distúrbios pelo mundo afora. E para poder resolver isso, eles vão ter que ir até o centro da Terra, literalmente o núcleo da Terra, para poder, vamos assim dizer, botar o planeta para funcionar de novo. Eles constroem uma nave e fazem a viagem. É um filme muito bom, cara. E é muito nerd, por que sentido? Porque simplesmente tudo o que foi feito no filme tem base científica. Nada que tem naquele filme, claro, tá exagerado pra ser um filme, né, pra estar no cinema, mas tudo que tem ali no filme tem base científica, nada ali foi inventado, não tem nenhuma coisa do tipo, ah, eu posso me teleportar pra Marte se eu quiser. Entendeu? Então, é um filme muito bom para quem curte filme de catástrofe, né? Filme de Armagedon, vamos dizer. Mas também é um filme excelente para quem é nerd. É, muito legal quando eles se baseiam na realidade mesmo, né? Porque muitas vezes a gente precisa inventar para fazer algo tipo, extraordinário, né? Vide o que aconteceu agora com o vulcão lá na Islândia. Né? Bom. Seguindo a história, outro filme que também eu acho que os nerds têm obrigação, você dizer até moral, de assistir, é Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Não, não me crucifiquem, eu sei que o filme dos Trapalhões é tosquice pura, mas porra, é uma das paródias à Guerra nas Estrelas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Olha, Os Trapalhões, eles fizeram vários filmes que muita gente... Os primeiros filmes que viu no cinema, coisa do tipo, foi um dos Trapalhões, né? Mas esse filme faz muito, muito tempo que eu vejo. Esse filme eu vi, eu era criança ainda. Porra, esse filme, cara, foi um dos primeiros que eu vi no cinema. Foi o primeiro filme em que teve o Zacarias. O Zacarias tinha entrado no ano anterior nos Trapalhões, então foi o primeiro filme com o Zacarias, o que já torna esse filme bem mais clássico por causa disso. E, cara... É uma paródia descarada, deslavada ao Guerra nas Estrelas. Tem um personagem altão, todo cabeludo, que é pra ser uma cópia sacana do Chewbacca. A nave que então é uma nave, cara, que é a Falcon Millennium cuspida escarrada, que lembra muito a Falcon Millennium. É uma coisa que não... É filme dos Trapalhões como deveria ser filme dos Trapalhões, cara. É o filme dos Trapalhões que realmente vale a pena assistir. É o Trapalhões na Guerra dos Planetas. Assistam, mesmo nessa edição tosca que saiu aqui no Brasil, que saiu mal, porca pra caramba, mas mesmo assim, vai comprar e assiste, que vale a pena sim. E pra terminar, filmes que todos os nerds deveriam ver, se é que já não viram, clássicos da sessão da tarde, os clássicos mesmo da década de 80, aqueles que todo nerd tem obrigação de ver. Me diz um aí, Felipe, de cabeça, rápido. Curtindo a Vida Doidada. Falou que eu ia falar, filho da mãe. É, que rápido assim é o preço. O três que eu recomendo que tem que ser assistido de qualquer jeito. Curtindo a Vida Doidado. Pronto, já foi falado. O Feitiço de Áquila, que eu acho maravilhoso. E o Enigma da Pirâmide, Young Sherlock Holmes também. Que, cara, são três filmes que, cara, eu tenho certeza absoluta, moldaram a minha infância. Foram esses três filmes. Então vou mandar três também menos lados, né? Os Heróis Não Têm Idade. Sim, muito bom, muito bom. É nerd, bem nerd e fabuloso. Fuga de Nova York. Fuga de Nova York, muito bom. Cobra Priskin. É, muito bom esse filme. Faz tempo que eu não vejo, inclusive, tenho que rever. E Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ah, Aventureiros do Bairro Proibido. Pô, muito, muito bom, muito bom. Você vai ver como é que é a magia de camponês. O Raiden lá é muito bom. Ah, o Raiden é os temporais. Esse é muito show, muito show. Você quer acrescentar mais algum filme que os nerds deveriam ver? Ah, sim. É. Fala. Diga. Guia dos Mochileiros da Galáxia. Isso. Esse não pode deixar. Não pode faltar a menção, né? Porque, afinal de contas, sem ir, estaríamos perdidos, na verdade. Não, e não se esqueça da sua toalha. Por favor, não esqueça da toalha. Quem nunca viu, se é que tem alguém que se considera nerd e nunca viu, Shame on You. Conta um pouquinho como é que é Guia do Mochileiro das Galáxias, Felipe. É, bom, tem uma série de quatro filmes, né? E tem até um quinto que é considerado por uns então, como sendo da série. E foi feito pro cinema, uma adaptação do primeiro, e na minha opinião, muito boa. E uma pena que os outros não tenham sido levados ao cinema também. E conta a história, eu não lembro o nome dos personagens, mas de um inglês, que tem uma vida muito pacata, ele é um cara muito pacato. Um dia um amigo dele, um alienígena, avisa ele que a Terra vai ser explodida, vai ser detonada. E o ajuda a escapar da Terra antes dessa explosão. Com isso, esse inglês catapultado para fora da Terra vai parar na nave espacial alienígena e vê sua vida completamente mudada e transformada do avesso a partir do momento que ele se acha, né, e crê que é o último ser humano vivo. E aí vai ver altas aventuras, né, como diz a propaganda da Sessão da Tarde, pela galáxia. O inglês é o Arthur Dent, que é Arthur Dent, exatamente. Organizado por Martin Freeman. E o alienígena, no caso, é o Ford Perfect, que é o que é feito pelo comediante Mos Def, cara. E o Mos Def é muito engraçado, né, nesse filme. Vale lembrar também o Zaphod Beeblebrox, que é o Perfect da Galáxia, né? Que é feito pelo Sam Rockwell, que, porra, é muito engraçado, cara. Bom, é muito bom. Sam Rockwell tá hilário nesse filme, cara. Ele tá estilo Elvis Presley pop. E o... Qual é o nome do robô mesmo? O robô é o Marvin. O Marvin. Marvin, ele é dublado pelo Alan Rickman, que é ótimo. E não liga o nome à pessoa, o Alan Rickman interpreta o professor Snape na série Harry Potter. Sim. E o cara que, vamos dizer, que tá dentro do boneco é o Aaron Rick Davis, que é o Willow. Grande anão. É o anão, um grande anão. Vale uma formação extra, né? A Zoe Deschanel como a Trillian. Fantástico. Bacana, bem bacana. É o John Malkovich. John Malkovich como Rama Cavula. Cara, esse foi fantástico também. E uma participação que foi curta, mas que eu adorei, que é o Bill Knight, né? O Bill Knight como arquiteto do planeta Terra. Muito bom, é muito bom. A trilha sonora desse filme é fantástica, né? Muito bom. Uma pena que eles não continuaram pra fazer os outros livros, porque gostei muito dessa adaptação. Não sei por que eles não fizeram, cara. Já tava na hora de fazer pelo menos o segundo, pô. É, não sei. Pelos números. Tem número que tem filmes menos bilhete e ganha continuação. Mas será que ele não fez sucesso? Eu duvido que ele não tenha feito sucesso. Não, eu acho que ele não fez super sucesso, mas acho que ele passa legal, assim. Com isso. Vamos encerrar por hoje. Esse programa ficou bem melhor, bem maior do que o primeiro. Tomara que os próximos programas sejam tão bons assim quanto. Eu gostaria de agradecer, Felipe, a tua participação foi fantástica. Eu sabia que tu ia ser um convidado para lá de especial nesse episódio. Você quer deixar alguma palavra para os nerds? Bom, primeiro agradecer novamente pelo convite. Sempre que quiser, estou aqui, pode me convidar. Um grande prazer conversar sobre assuntos nerds, e eu aqui constatei que nunca que eu realmente sou nerd. E um recado aos nerds aí fora nos ouvindo, tenham orgulho de ser nerd. Bom, então por hoje é só. Vida longa e próspera.